Muito obrigado, mamãe, por eu ter nascido. Esse foi um dia muito lindo, um começo de uma nova vida que está. O seu filho, a senhora esperou tanto tempo para que eu chegasse com muita saúde e me deu muito amor, você se lembra? Me levou para a igreja e me apresentou diante dos irmãos e me entregou para o pastor. Deus entrega a vida do meu filho em suas mãos. Agora nasceu mais um varão que veio pregar a palavra do Senhor, trazendo a paz e amor para esse lugar. Mas hoje eu cresci e estou aqui cantando rap gospel pra vocês, tentando te conscientizar que o mundo que na droga não vai te levar a lugar algum, só vai estar te matando, nego. E preste atenção nessas palavras que veio pra te consolar e te ajudar, pois na minha vida já vi várias pessoas morrerem. Eles se foram, eu ainda estou aqui contando os fatos pra vocês. Entrete, quem sabe você abre sua mente e tente entender que esta vida não é mais pra você. Eu não quero ver mais irmão morrer, mas se arrependendo de todos os seus pecados, porque somente o amanhã pertencerá a Deus. Que cada dia eu receba um abraço seu. Chegou o momento que eu tanto esperei, de ser um grande homem, como eu sempre sonhei. E o orgulho, orgulho, mãe, você vai ter com Jesus no caminho. Vou vencer, grande homem. Você deve ter esquecido daquela noite que te fiz chorar, mama. E me arrependo, foi com muito sacrifício que a senhora me criou. A comida da sua boca você tirou e me alimentou. E todo sábado e domingo a senhora ia para a igreja, orava e chorava por mim. Enquanto eu estava tomando cerveja com meus camaradas, mas graças a Deus e as suas orações, então eu percebi quantas noites de sono foi em vão. Porque quando eu tinha dinheiro eu tinha o mundo inteiro ao meu redor, mas quando eu tava desempregado todo mundo sumia, só a minha mama com a palavra do Senhor aparecia, me mostrando tudo aquilo que Deus me prometeu, de não ser um fracassado, mas sim um grande homem, um filho seu. Chegou o momento que eu tanto esperei, de ser um grande homem, como eu sempre sonhei. E o orgulho, orgulho, mãe, você vai ter com Jesus no caminho. Vou vencer, grande homem. E você aí, qual será sua decisão, de ser um grande homem ou de ser um fracassado então? Porque a porta é estreita e o caminho não é fácil não, mas com Jesus na direção tudo se torna mais fácil, meus irmãos. Mas agora vocês vão ouvir algo diferente, é pra vocês gravar na mente os 10 mandamentos do rap. Primeiro é Deus na direção, segundo gangsta gospel na vem, então terceiro a batida na mente. 4, quando se sentir só, Deus está contigo. 5, se estiver fraco, ele é teu abrigo. 6, quando cair, Jesus te põe de pé. 7, sem precisar de cura, só basta ter fé. 8, quando chorar, ele te consola. 9, se quiser desistir, ele muda sua história. 10, está esperando que vencer demora. O mundo tá doidão, chegou a hora de você tomar sua decisão. Jesus tá voltando, é tempo de você abrir seu coração, aceitar Jesus Cristo em sua vida, meus irmãos. É, meu irmão, Jesus tá voltando, aceite ele enquanto é tempo. Chegou o momento que eu tanto esperei, de ser um grande homem, como eu sempre sonhei. E o orgulho, orgulho, mãe, você vai ter com Jesus.